você pense assim, mas você tá pensando em mim. Eu perdoo, dessa vez passa e beija com amor no meio da praça. Larga dessa besteira, me deixa flertar, é brincadeira. Você sabe, na ladeira eu sou sua, sem barreira. Tudo do avesso. Desconheço a razão desse ciúme. Não assume e ainda me pune. Pena que você pense assim, mas você tá pensando em mim. Eu perdoo, dessa vez passa e beija com amor no meio.